Trate, prit, prot, prut. Get, tof, mot, cut. Eu comi um bastão de cola, prit. E tive apendicite. Prit, prot, prat, prut. Eu sou militante da CUT. Prit, prat, prot, prut. Sou militante da CUT. Prate, prate, prute. Pede top e bote. Eu comi um bastão de cola, print. E te me apendicite. Print, prate, prate, prute. Eu sou militante da CUT. Print, prate, prate, prute. Eu sou militante da CUT, digo Lula.